Eu fico admirado com os vossos elogios aqui. Até o Carlos Inácio, o Carlos Inácio é um homem, puxa para cima, estes números que o senhor aqui levantou, o hotel que lhe deixa lá agora anunciado, mas já está aí para reabrir e mais não sei o quê. E os ferreiros, os números do queijo, o queijo ainda não deixa a vender, que já é o segundo ano que era lá queijo em janeiro e não tenho, que eu ando a guardar para a frente. Fazem em fevereiro, mas não fazem em janeiro, porque têm que guardar, como é evidente. Diz-se aqui uns números porreirinhos e tal, 43 dormidas, estes hotéis todos, com 43 dormidas por dia, devem ter uma rentabilidade por aí a fora. Aquele sucesso. Até eu tenho cá três empresas em Oliveira do Hospital e que nenhuma me está a dar lucro, isto quer dizer que o Presidente da Câmara vai dar perseguido. Claro que a Câmara pode criar, muitos podem, mas não estou a ver criar. Então esta casa que há muito tempo não podia ser um grande motor de desenvolvimento deste Conselho. Em visitas, em não sei o quê. Os senhores estão aqui todos, um leite de morte, eu não vi que ninguém preocupado. Os senhores dizem que eu discuto convosco, faz confusão, ver os meus lados, mas já pedi. É pá, mas os senhores também, se os senhores dignos representantes do Conselho acham que este é o Conselho que querem, pois continuam todos. Os senhores acham que este é o Conselho, que este é o caminho, pois sigam, mas não é o do António Lopes. Não é o do António Lopes, e que fica aqui claro, registado, não é o do António Lopes, e de certeza que não é para este caminho, com o Oliveira do Hospital lá vai.